Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, maravilha, estamos chegando mais uma vez com o nosso programa Mundo Sertanejo. Desde já, meu muito obrigado a todos vocês que estão sintonizados nas nossas rádios parceiras pelo Brasil inteiro, exibindo nosso programa. Muito obrigado, viu? Sintam-se todos abraçados por mim, Diego Valadares, por todos nós, aqui da equipe, né? Da nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. Nosso amigo Edelson Moura, Zélia Moura, todos da equipe, as nossas secretárias, os nossos operadores, nossos técnicos, aqui da nossa central de produção, Rádio Estúdio Brasil. E claro, a todos vocês amigos que compõem as equipes de todas as nossas rádios parceiras exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Cristiano Araújo canta, Cê Que Sabe. Amor, tem uma coisa pra te contar. O que temos pra hoje é saudade. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, se a gente fica junto ou dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Já estamos tão perto do coração. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho. Minhas mãos tão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh. Fica junto ou dá um tempo. Mesmo assim eu te espero, te espero. Oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto. Oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, oh, oh, oh. Te espero. Oh, oh, oh. Cê que sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, coração. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Nós já estamos tão perto, o que temos pra hoje é saudade. Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Aí, Vânia Rocha, minha querida Vânia Rocha, gosta quando eu falo isso, né? Vânia Rocha, a nossa querida radialista, grande comunicadora da 90.9 FM em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Ela comanda dois programas de muito sucesso aí na rádio, né? Para toda a região de Pouso Alegre, inclusive para todo o Brasil também, pela web, né? O Impacto Sertanejo aos sábados e também aos domingos o Universo Musical. Ô, Vânia Rocha, obrigado, viu? É, ela disse que toda a promoção, me perdoa, minhas músicas novas já fazem muito sucesso aí na sua programação. Paula Fernandes canta, Não Fui Eu. Foi você quem procurou, quem partiu um coração, não fui eu. tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Feito criança, escuta, sinto te dizer, mas foi você quem procurou e partiu o coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu sei. Nossa esperança. Não fui eu quem fez meus olhos mergulhados por mentiras. Vai dizer que era isso que eu queria. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos da Trans FM, Rádio Trans FM, em Juiz de Fora, Minas Gerais, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo Cacau Paradise, a todos da equipe, muito obrigado, viu? Ao som da viola traz para vocês, João Carreiro e Capataz, Caiu Levanta. Mundo Sertanejo, ao som da viola. Vamos firmar o corpo, quem bebeu duas, bebe três. Caiu, levanta, mostre firmeza, nós se esborracha no chão, mas a latinha tá na mão sem derrubar a cerveja. Tô igual roda empenada, galangueando, dois pra lá e um pra cá, cercando o frango. Um pra frente e um pra trás, eu vou me equilibrando. Qualquer moda que tocar, faço poeira levantar. tô no tipo, tô dançando. Aí, levanta, bebe da vez, vamos firmar o corpo, quem bebeu duas, bebe três. Aí, levanta, mostre firmeza, nós se esborracha no chão, mas a latinha tá na mão, sem derrubar a cerveja. Meu time foi campeão, eu comemoro. Minha mulher me deixou, eu bebo e choro. Encho a cara de cachaça quando não tô muito bem. Se tiver tudo tranquilo, não vejo qual é o grilo. Encho a cara também. Aí, levanta, bebe da vez, vamos firmar o corpo, quem bebeu duas, bebe três. Aí, levanta, mostre firmeza, nós se esborracha no chão, mas a latinha tá na mão, sem derrubar a cerveja. Tudo é motivo pra beber, eu acho certo. Festa que não tem cerveja, nem passo perto. Nós bebe pela tristeza, muito mais pela alegria. Bebendo ou não bebendo, sempre acaba morrendo. Então bebo todo dia. Aí, levanta, bebe da vez, vamos firmar o corpo, quem bebeu duas, bebe três. Aí, levanta, mostre firmeza, nós se esborracha no chão, mas a latinha tá na mão, sem derrubar a cerveja. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Juliano Almeida, de Sorriso, Mato Grosso. Rádio Boa Esperança FM exibindo nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu, a todos os nossos ouvintes aí do assentamento Santa Rosa 2. Muito obrigado, viu, também os moradores aí do Jardim Santa Cecília e a galera do restaurante Galpão Crioulo, né? Um abraço a todos vocês de Sorriso, toda a região. Rádio Boa Esperança FM exibindo nosso programa. A cada dia, novos amigos, Diego Valadares, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Estamos juntos e misturados, Mundo Sertanejo está no ar. Quem canta bonito agora, Tim Lelo, Última Carta. Escrever a última carta.